Jessica. O nome dela é Jessica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda que Deus pôde trazer. O nome dela é Jessica. Eu já falei pra você. Nasce uma pequena flor que terá muito amor, que terá muito amor. Nem bem nasceu, já começamos a regalar pra mais tarde colher uma porção de carinho. De carinho. Toda flor que nasce, nasce sem nome, sem nada, sem título algum, nasce desamparada. E agora, e aqui? Mas aqui é diferente. Temos amor e de tudo, principalmente carinho, pra enfrentar nosso mundo, pra enfrentar nosso mundo. Eu vou dizer pra você qual é o nome dela. Eu vou dizer pra você, o nome dela é Jessica. Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, oh Jessica, Jessica. O nome dela é Jessica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda que Deus pôde fazer. O nome dela é Jessica. Eu já falei pra você. É a coisa mais linda que Deus pôde trazer. O nome dela é Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica. O nome Jessica.